Uma boa noite, então. Boa noite. Bom estar aqui com vocês. Eu trouxe para vocês mais um estudo do que um sermão. E falar sobre Deus é sempre maravilhoso, sempre um privilégio, sempre bom, sempre gostoso. Mas nem sempre fácil. Porque Deus, a Bíblia diz que ele pode fazer mais do que a gente é capaz de pedir ou sequer imaginar. E a gente pode pedir e imaginar muita coisa. Nós podemos imaginar coisas grandiosas ao nível extremo, mas o Deus verdadeiro é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pensa, ou que a gente pede, ou que a gente imagina. Então, quando a gente se aproxima de um Deus assim, a gente se aproxima com humildade, para aprender, e nunca para aprender do homem, mas para aprender dele mesmo, né? Pela presença da sua palavra, do seu espírito entre nós. E o título da mensagem que eu trouxe para nós esta noite é assim. João 17, verso 17. O texto bíblico mais importante para a doutrina da Trindade. Abre lá a sua Bíblia, então. Evangelho de João 17, verso 17. Então, enquanto vocês abrem a Bíblia, vamos pensar um pouquinho. Pregar sobre Deus é pregar sobre algo ou alguém fundamental, essencial, acima de toda e qualquer outra coisa. Tudo é importante na vida. É importante a gente pensar na vida familiar, na vida espiritual. É importante a gente pensar na nossa relação com o dinheiro, com a sexualidade, com as palavras. É muito importante a gente falar sobre os nossos planos, sobre os nossos desejos, sobre os nossos fracassos, pecados, quedas, para pedir a Deus perdão, transformação e etc. Tudo isso é muito importante. Mas Deus é mais importante. A visão que a gente tem de quem Deus é, a visão de que a gente tem de como ele é, de como ele se relaciona com a gente, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa que também seja importante. Agora, é bom que se saiba que essa questão da doutrina da Trindade, ela é problemática dentro da Igreja Adventista. E aí o que eu pergunto, né? Será que tem apoio bíblico para a gente pensar assim, que Deus, o Deus de Israel, o Deus único, ele é plural? Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Será que tem algum apoio bíblico para isso ou não? É importante a gente reconhecer que essa questão ela é complicada, mas a gente tem que enfrentar essa questão. Porque se a gente estiver enganado a respeito da essência, que é Deus, possivelmente muitas coisas na doutrina da salvação vão ficar confusas. Quem foi que morreu lá na cruz? Foi Deus? Foi homem? Foi uma criatura que Deus mandou resolver o problema? Ou foi ele mesmo que veio? E aí já se gera-se outras questões. Deus morreu? Deus não morreu? Então você percebe que uma simples questão sobre a identidade do Cristo que morreu na cruz já gera uma enorme pergunta a respeito de Deus. Quem Deus é? E aí João 17, verso 17, para mim esse é o texto bíblico mais importante para a doutrina da Trindade. E olha só o que a Bíblia nos diz. Jesus orando, e ele fala ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Será que vocês vão discordar de mim? Eu chego dizendo que esse é o texto mais importante sobre a Trindade. Mas ele não fala da Trindade, não fala de Deus, não fala do Filho, não fala do Espírito Santo, não fala de Senhor, não fala nada. É simplesmente uma oração, claro que essa sim feita pelo Filho de Deus, dirigida ao seu Pai, pedindo que ele santificasse a igreja dele, na verdade, dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Agora vamos tentar entender, então, de onde é que eu tirei essa ideia, né? Por quê? Por que esse é um texto mais importante ou muito importante para essa questão? Porque esse texto ele fornece o alicerce da casa, o fundamento, a partir do qual a igreja cristã vai construir o entendimento de quem Deus é, e esse entendimento vai conduzir a doutrina da Trindade naturalmente. Agora, vamos complementar essa noção de João 17 e voltar para o Antigo Testamento, Salmo 119, verso 160. Para a gente entender uma outra questão dentro desta, que é muito importante para a gente estabelecer o fundamento da nossa compreensão da palavra de Deus, de quem Deus é, e, consequentemente, de todas as verdades. Então, esse é o maior salmo da Bíblia, né? Vocês sabem. Chega no ano bíblico, na hora de se ler o Salmo 119, o pessoal dá uma penada um pouquinho, né? É um texto mais longo do que o comum. Mas no verso 160, o salmista louva a Deus e fala com Deus assim. As tuas palavras são, em tudo, verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aqui é uma questão interessante, ela é paralela à noção de João 17:17, a palavra de Deus é a verdade, mas o salmista expressa essa verdade de uma forma um pouco diferente. As palavras de Deus são em tudo verdade. Então, aqui é um ponto básico, essencial e principal para a gente começar a construir a nossa compreensão de quem Deus é. Então vamos começar. Cada palavra que sai da boca de Deus é verdade. Não apenas uma ou duas, mas todas. De forma que ele é confiável quando diz que o céu é azul e a grama é verde. E não há contradição entre o céu ser azul e a grama ser verde. E nós não podemos escolher com qual verdade você fica. O céu é azul ou a grama é verde? Como se elas estivessem brigando. Não, não tem. As duas coisas são verdade. Usando um exemplo bem simples. Então todas as palavras de Deus são verdade. São verdade em tudo. E a união de todas essas verdades que Deus diz formam uma verdade só. É um todo harmonioso, que não pode estar conflitando. Deus não pode dizer para você, eu sou amor, eu sou verdade, eu sou justiça. Aí para o outro, o mesmo Deus assim, eu sou ódio, mentira e injustiça. As duas coisas não saem da boca de Deus. É uma coisa ou é outra coisa. E tudo que Deus diz é verdade. Essa lógica é super simples. Todos nós podemos entender isso. Agora, ela é a chave que abre todos os mistérios da revelação sobre todos os assuntos. Você quer saber o que é verdade sobre o pecado? Vê o que Deus diz sobre o pecado. O pecado é mal, o pecado é transgressão, o pecado cobra o preço da morte, o pecado é ruim, o pecado causa sofrimento, o pecado nos seduz, o pecado nos atrai. Junta todas essas verdades em uma só e você tem a verdade sobre o pecado. Da mesma forma sobre qualquer outro assunto. A salvação, a volta de Jesus e, obviamente, sobre Deus. Pega na palavra dele, na revelação, tudo que se fala sobre Deus. Harmoniza tudo isso em um todo e você tem a verdade sobre Deus. Exemplo bem simples. Vocês conhecem a Bíblia? E aí a Bíblia diz assim. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Então, ok. Verdade sobre Deus. Vamos escrever aqui, ó. Deus é amor. Aí você lê Romanos 11, 22, e Paulo pede para a gente assim, considerai a bondade e severidade de Deus. Então já temos mais duas características de Deus. Deus é bom e Deus é severo. Agora, tem sentido eu perguntar qual desses três deuses que você quer? Você quer o amor? Você quer o que é bom? Ou você quer o que é severo? São exemplos simples. Não faz sentido eu fazer essa pergunta, sabe por quê? Porque o único Deus que existe, ele é bom, mas ele é severo e ele é amor. Uma coisa não está em briga com a outra. É Deus. Ele é sério, severo, forte, real, ao mesmo tempo ele é misericordioso, bondoso, justo e etc. E mil coisas a mais que eu não estou falando aqui. Só para a gente ver o exemplo. Então, esse é Deus, ele é amor, ele é bom, ele é severo, ele é justo, misericordioso, compassivo. Deus pune, Deus perdoa, Deus fere e Deus sara. A Bíblia diz tudo isso sobre Deus. E ele é um. E ele é verdadeiro. Agora vamos aplicar essa simples lógica à questão da Trindade sob a ótica de João 17:17. Então tá bom, a palavra de Deus ela é a verdade. E vamos começar com esse tema da verdade. Vocês lembram que Jesus falou... Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Agora abre a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5, também no verso 6. É interessante que é o mesmo autor de João, do Evangelho. Agora na sua primeira carta, capítulo 5, verso 6. Então nós vamos... Primeira carta de João, o mesmo autor do Evangelho, segundo cremos, segundo a crença cristã tradicional. E no capítulo 5, no verso 6, ele nos diz assim, olha. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o quê? É a verdade. É a verdade. Isso é super interessante. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, Ela diz que ela é a verdade, a palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito é a verdade. E agora, tem aquela questão daqueles que conhecem um pouquinho o trabalho do Luiz Gonçalves, vão lembrar. Lembra que o Luiz Gonçalves fala das colunas da verdade e tal? E ele usa o texto de Jeremias 10:10 para dizer que Deus é a verdade. Na tradução Revista Almeida, segunda edição que a gente usa comumente, diz assim: o Senhor Deus é verdadeiramente Deus. E se diz que esse texto pode ser traduzido de forma legítima como Deus é a verdade. Aí não vou discutir o hebraico, mas eu vou dizer o seguinte. Hebreus 1, verso 3 fala que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Toda aquela questão ali de Hebreus, né? Que Deus outrora falou aos pais pelos profetas e nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E ele vai explicar quem é esse Filho. Aí ele diz, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Então, a expressão exata de quem Deus é, é Jesus Cristo como homem na Terra. Então, se Jesus Cristo é a verdade, e ele é a expressão exata de Deus, Deus é verdade, Deus é verdadeiro, Deus é a verdade também. A gente pode dizer dessa forma. Agora, lembra da nossa lógica simples. Então, a Bíblia declara, Jesus Cristo é a verdade. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz, o Espírito é a verdade. E, por implicação, Jeremias 10:10 ou Hebreus 1:3, Deus é a verdade. Agora, quantas verdades existem? Tem mais de uma? Tem três verdades, então? Ou tem quatro, porque a palavra também é a verdade? Qual que é a grande questão? Tudo que Deus diz é verdade, e são várias verdades. Deus é bom, Deus é amor, o pecado, a salvação, a graça, a lei, tudo que Deus diz é verdade. E você junta tudo que ele diz, gera uma verdade só. Então você pode dizer que a verdade é composta de todas as verdades. Certo? Agora, uma coisa importante é que na lógica bíblica, uma verdade não anula a outra. Se eu digo, por exemplo, a lei de Deus é santa, justa e boa. Amém. É o que a Bíblia diz. Aí a Bíblia vai dizer assim, ninguém será salvo pelas obras da lei. Eu digo amém, ponto final. Uma coisa não está brigando com a outra. O fato da lei ser boa não quer dizer que ela me salva. E o fato dela não me salvar não quer dizer que ela não é boa. Se a gente entender isso, que pode parecer uma coisa super simples, a gente vai ter acesso à verdade de Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Agora, surge a dúvida então. Pai, Filho e Espírito Santo. O que eles são? Como é que eles são? Será que, na verdade, eles não são uma coisa só? Que às vezes aparece de formas diferentes, com nomes diferentes? Pode ser, não dá uma impressão que pode ser? Porque só tem um que é Deus, ou só uma verdade. Então, essa coisa de fazer ele ser Pai, ele Filho e Espírito Santo é mais uma questão de momento. Às vezes aparece como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito. Essa é uma ideia que nós chamamos de modalismo, que fala isso, que só tem um Deus que aparece de vez em quando como Pai, de vez em quando como Filho, de vez em quando como Espírito Santo. Mas será que isso se comprova? Será que a gente pode realmente crer dessa forma? A melhor forma de responder isso é a gente analisar um pouco sobre a vida de Jesus. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, em Lucas capítulo 4. É o texto famoso ali da tentação de Jesus no deserto, logo após o seu batismo, que é um outro momento interessante da gente também responder essa questão, porque ali estão presentes, né, a voz do Pai, a presença corpórea do Espírito e o Filho. Então, se eles fossem uma coisa só, eles teriam que ser um ser muito estranho, né, para estar presente em três esferas ao mesmo tempo. Enfim, a gente já percebe que essa resposta já vai negar o pressuposto que eles são uma pessoa só. Eles são diferentes. O Pai está falando, o Filho está ouvindo, o Espírito Santo está descendo. Mas, enfim, vamos ver isso um pouquinho mais para frente na questão da tentação de Jesus. Em Lucas 4, os versos 1 a 4. E a Bíblia diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aqui estão os elementos da doutrina da Trindade espalhados. Então Jesus, ele volta do seu batismo no Rio Jordão, e ele, como é que ele está? Ele está cheio, coração cheio, mente cheia. Cheia do quê? Ou de quem? Do Espírito Santo. E esse Espírito Santo guia ele. Guia ele para onde? Para o deserto. Então olha que interessante essa questão dessa relação de Jesus com o Espírito Santo. Se você disser que Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, como é que tem essa relação? Jesus estava cheio de si mesmo. Ele estava sendo guiado por si mesmo. Não faz sentido essa questão. Então nós percebemos aqui que tem uma diferença. Jesus é um, o Espírito Santo é outro. E o que o diabo vem questionar com Cristo? É a ligação dele com quem? Com o Pai. Olha, tu és o filho daquele Pai, Deus, insinuando dúvida e etc. Será que você é mesmo? É só, se você for, você transforma essas pedras. Olha, eu preciso de pão, mas não é só pão que eu preciso. Porque o homem não vive só de pão. Se Deus não cria o mundo, quem vive no mundo? Se Deus não mantém o mundo, quem vive no mundo? Deus não faz o trigo crescer, quem é que tem pão? É assim que Jesus responde. Não é só de pão que a gente vive. Toda a tentação, então, ela deve ser enfrentada com a palavra de Deus. Interessante a gente pensar que Jesus Cristo não é o Espírito Santo. Tanto é verdade que a Bíblia é bastante clara nesse ponto. E, por exemplo, eu vou ler para vocês alguns dos textos famosos a esse respeito. Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 14, o verso 16 e o verso 26. Então, aqui a gente percebe claramente uma diferença entre Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque Jesus faz o quê? Ele ora ao Pai para que o Pai envie quem? O Espírito. E ele ainda fala bem claro, um outro Consolador. Se Jesus fosse o Espírito Santo, Jesus poderia dizer assim: Pai, eu rogarei a Ti para que o Senhor me envie em uma outra forma para eles depois que eu voltar para o céu. E aí eu virei em forma de, entre aspas, Espírito. Se essa fosse a verdade, Jesus teria dito isso? Sim. Qual é o problema dele? Ele tem problema com a verdade, Jesus? Então quando ele diz, eu vou rogar para o Pai para ele enviar outro Consolador, é outro. E que também tem a prerrogativa de consolar, que é uma prerrogativa de Deus. Deus é o Deus de toda consolação, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios. Agora, isso prova que o Consolador, o Espírito Santo, é uma pessoa diferente de Cristo. Não é a mesma pessoa. E também é fato que o Pai é uma pessoa diferente de Cristo. Por quê? Porque Jesus não está orando a si mesmo. Jesus está se submetendo ao quem? Ao Pai. Ele está orando ao Pai. E o Novo Testamento fala inúmeras vezes o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo inúmeras vezes cita essa questão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda é Pai dele e é Deus dele. Olha que interessante também, né? Então você vê que a doutrina de Deus não é muito fácil, muito simples. Mas ó, nós vamos se aprofundar bastante ainda em relação a isso. Qual que é a grande dificuldade dessa questão? É que essas três pessoas, Pai, Filho Cristo e Espírito Santo, as três são tratadas como Deus na Bíblia. Essa é a grande dificuldade. Por exemplo, abre a Bíblia aí em 1 Pedro 1, verso 3. Bom, a gente vê na palavra de Deus, né? Como é que a coisa funciona. E aí nós vamos ver de onde é que a gente tira a doutrina da Trindade. Será que é da cabeça? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, o verso 3. Depois que ele se apresenta, ele diz que ele é Pedro, ele é um apóstolo, ele está escrevendo aos eleitos de Deus, foram escolhidos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência, tal, tal, tal. E aí no verso 3 ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Quem é que é bendito? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a noção da divindade do Pai. O Pai é declarado como Deus, o Deus de Jesus Cristo. Então tem dúvida que ele é divino? Não tem, né? Tá bem claro na Bíblia. Agora, é interessante, né? Quem que duvida da divindade do Pai, né? Mas e o filho? É divino também? Vocês conhecem o texto famoso, né? Sabem quase de cor. João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Lembra do Salmo 119, 160? Todas as tuas palavras são verdades em tudo. Então, olha só. O verbo estava com Deus, isso é verdade? Amém, é verdade. O verbo era Deus, é verdade? É verdade. Em tudo a palavra de Deus é verdade. Aqui já entra essa noção de uma certa pluralidade na pessoa de Deus. Porque aquele verbo que é o Cristo, que se fez carne no verso 14, ele estava com Deus, então ele era amigo de Deus, filho de Deus, companheiro com Deus, um com Deus, junto com Deus, e ao mesmo tempo ele mesmo era Deus. Se alguém quiser negar essa noção, não está negando o que eu digo. Está negando o que a palavra de Deus ensina, de forma clara. Agora, a divindade do Espírito Santo, ela é um pouco diferente. Você não tem um texto tão claro como você tem para a divindade do Pai e para a divindade do Filho, mas nem por isso a Bíblia deixa de estar quieta sobre essa questão. Então vamos lá. 1 Coríntios 6, verso 19. Carta de Paulo. Tem uma informação preciosa para a gente identificar o Espírito Santo enquanto Deus. E a Bíblia diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Os adventistas conhecem muito bem esse texto, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é verdade? É verdade. Agora vai para 2 Coríntios 6 também, agora o verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós é que somos o santuário do quê? Do Deus vivo, como ele próprio disse. Então, lembra que as palavras de Deus são em tudo verdade. Então a Bíblia diz assim: o teu corpo, o nosso corpo, o corpo de cada um de nós, é o templo do Espírito Santo. Depois Paulo, escrevendo para os Coríntios, diz: nós somos o santuário do Deus vivo. Nós somos o santuário de qual dos dois? Uma hora quem habita em mim é o Espírito Santo, que ninguém sabe quem é uma força impessoal, é algo que bobear nem existe. Em outro momento eu me torno o santuário de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Não. A correspondência é óbvia. Eu sou o santuário do Espírito Santo, sou o santuário do Deus vivo, o Espírito Santo é o Deus vivo. Tá com dúvida? Atos capítulo 5, versos 1 a 4. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. A correspondência aqui é ainda mais clara. Quem mente para o Espírito Santo, mente para Deus. Não tem como dizer que não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na Bíblia, eles são descritos como a verdade. E ainda no singular, a verdade. Como a gente sabe que não existem verdades que se excluem, elas são verdades que se unem em uma só. Eles são diferentes porque eles se relacionam entre si. O Pai envia o Espírito pelo pedido do Filho. Então é uma relação entre eles. Então são pessoas diferentes. E todos os três são chamados de Deus, de forma direta, no caso do Pai e do Filho, e de forma indireta, mas real, no caso do Espírito Santo. Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus, está feito, está estabelecida a questão. Isso nos move a concluir que Pai, Filho e Espírito Santo, embora sejam três, são um. Porque a Bíblia declara em muitos momentos que há um Deus, Deus verdadeiro. Essa última questão dos três serem um é a questão mais delicada da doutrina da Trindade. E eu já vou explicar isso porque diante da própria Bíblia. Bom, nós precisamos lembrar que às vezes A Bíblia parece, entre aspas, confundir as coisas. Por exemplo, vocês lembram que quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele fala assim, você vai ter um filho. E o que, que ela diz? Olha, eu nunca tive homem nenhum, sou virgem. Então ela era uma menina educada sexualmente, né? Ela sabe como é que faz filho, né? E ela diz que, ó, eu não posso. O Espírito Santo descerá sobre ti. E o que vai ser gerado no teu ventre é do Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. Tá lá. Então quem foi que gerou Jesus Cristo no ventre? Espírito Santo. Agora, a quem que Jesus Cristo chamava de Pai? Não era o Deus? Deus eterno, Deus verdadeiro, etc. Então você vê que às vezes parece que Espírito Santo e Pai é a mesma coisa? Que é o Pai que gera e Jesus olha para Deus e diz, meu Pai, eu te louvo, eu oro a ti. Não parece que é a mesma pessoa, que é a mesma coisa? Enfim, ele é filho de Deus. Não é filho de um poder de Deus, não é filho de um outro Deus, é filho do Deus verdadeiro. Agora, em outros textos, o Pai e o Espírito Santo são diferentes, porque o Pai envia o Espírito. Então, essa é a dificuldade com a doutrina da Trindade. Por isso que alguns não entendem. Alguns pegam só uma parte. Não. O Pai é o Espírito, porque o Espírito gerou, é o Pai e acabou, é um só. Outro só pega a outra parte. Não, tá vendo? É dois. Tem dois deuses, ou tem três. Esquecem de João 17, 17. A palavra de Deus é a verdade. É unindo essas duas coisas que a gente entende quem é Deus. Claro que Deus é complicado, é complexo. Quem que pode entender Deus? Mas a gente entende segundo ele nos revelou. Outra questão. Jesus falou bem claramente, eu e o Pai somos um. João 10, 30. É duas pessoas diferentes? Sim, porque o Filho ora ao Pai. Então é dois diferentes. Mas é dois diferentes que são o quê? Um. Isso é complicado, irmãos? Claro que é. Quem vai dizer que não é complicado? Ninguém. Agora, vai dizer que não é verdade? O que a Bíblia diz que é verdade? Vocês entendem qual que é o dilema, qual que é a questão? Claro que em outro momento, Jesus também falou, o Pai é maior do que eu. João 14, 28. E aí a gente entende. Ora a Bíblia enfatiza a unidade entre eles, ora parece que não tem diferença. Em João 5 fala assim, que todos devem honrar o Filho do mesmo modo porque honram o Pai. Você pode honrar uma criatura igual você honra a Deus? Claro que não. Deus é o autor da vida, é o Salvador, é o Criador. Você pode adorar alguém que é uma criatura como se fosse Deus? Não. Então, ao você honrar o Filho, como você honra o Pai, você está identificando essa unidade entre o Pai e o Filho. Então, a palavra de Deus, ora, identifica os membros da divindade entre si, ora, os diferencia. Dessa forma é que se estabelece a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não está baseada em um texto que está escrito lá na Bíblia. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, coeternos, coiguais, etc. Não está escrito isso na Bíblia. Mas todos os elementos da doutrina estão presentes. Eu quero dar um último exemplo. 1 Reis 8, 60. E aí já podemos caminhar para o fim. Antigo Testamento, é a dedicação do Templo de Salomão. O verso 60 diz assim. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Olha que interessante o que Salomão está dizendo. O Senhor, singular, é Deus, singular, e não existe outro. Para não abrir margem para dizer, ele é um Deus entre outros. Então tem o Deus Israel, aí tem o Deus dos cananeus, tem os deuses dos egípcios. Deus não é um Deus entre outros. Deus é o único Deus e não há outro. Amém. Ponto final. É um Senhor singular, um Deus singular. Tá bom. Então vai lá para a Bíblia, Filipenses 2, versos 10 e 11. Então vamos dar uma olhadinha no que Paulo escreve. Texto importante também. E aí a Bíblia diz assim, olha. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor. É Senhor. Lembra do texto. Há um só Deus, um só Senhor. Certo? E aí vai depois para 2 Coríntios 3, verso 17. Quem mais é Senhor? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito. Olha que interessante. Tem um só Deus, ele é o Senhor e não há outro, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, como é que ele é chamado? Senhor. E todo joelho se dobrará diante dele, quer nos céus, quer na terra. Olha a extensão do domínio desse Senhor, Jesus Cristo. Aí Paulo vai fazer a aplicação dele, nova aliança, etc. E ele vai dizer, ora, o Senhor é o Espírito. E aí o mesmo Paulo, texto que vocês conhecem também, em Efésios 4, o verso 5, diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Percebam, amados, a lógica da Bíblia. É uma lógica acima da lógica humana. Deus é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, o Espírito é Senhor, e no fim de tudo, há um só Senhor. Vocês percebem a unidade na Trindade? Se não houvesse unidade na Trindade, algum desses textos aqui estava errado. Percebem de onde que a gente tira a doutrina da Trindade? Sob qual fundamento? A tua palavra é a verdade. É simples? Não é. Nós devemos reconhecer que a Bíblia usa o termo Senhor para seres humanos. Fala de Nabucodonosor como Senhor de senhores, como um homem que reina. Mas quando a Bíblia fala de Senhor no nível humano, ela sempre fala de uma relação de poder entre outros. Agora, o Senhor absoluto, que é um, é Pai, Filho e Espírito Santo. Dessa forma é que se estabelece a doutrina da Trindade. Esse último exemplo, ele esclarece de forma satisfatória de onde é que vem a doutrina da Trindade. Ela não está estabelecida sobre um texto ou sobre dois, agora sobre milhares de textos. Toda passagem bíblica que fala sobre Deus, Pai, Cristo, Espírito, Criador, Redentor, o Senhor e etc., que são milhares de passagens bíblicas, todas elas fazem parte de uma verdade que estabelece a crença num Deus único que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não é fácil entender, mas é a verdade da palavra de Deus. Essa é a conclusão. Eu poderia terminar agora, mas eu quero dar para você vocês um pouquinho dos bastidores porque que eu estou pregando essa mensagem. Existe na Igreja Adventista uma discussão muito grande a respeito da doutrina da Trindade. E a ideia dos antitrinitarianos é que a Igreja está em apostasia, ensinando a mentira de Babilônia, enganando os irmãos. São acusações bastante pesadas, bastante complicadas. E eu encontrei um texto num site adventistas.com que dizia o seguinte, não, a doutrina da Trindade está fundamentada em dois textos da Bíblia, Mateus 28, 19 e 1 João 5, versos 7 e 8, que é a Coma Junina. Eu preguei aqui para vocês a doutrina da Trindade sem usar nenhum desses dois textos, não é verdade? Como é que eles me dizem que essa doutrina está baseada nesses dois textos? É mentira. E o que que acontece? Sem usar nenhum desses dois textos, eu posso pregar que há um só Senhor e ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É três em um. Por mais difícil que isso seja, e eu ainda poderia usar inúmeros textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para aprofundar essa questão. Agora, deixa eu terminar com bastante sinceridade com vocês. Existe problema na crença na Trindade? Claro que existe. Como é que a gente crê que Deus é três e é um? Isso é complicado. Como eu falei também, a noção de Cristo ser Deus, quando ele morre na cruz, Deus morre? Essa é uma questão super complicada. A gente pensa que é simples, mas não é. Não é que Deus morre, não morre, e só morre a parte humana, mas aí qual que é o poder de redenção que essa morte puramente humana tem? Um ser humano não consegue salvar outro. Do outro lado, se Deus morre, como é que tudo continua existindo? É super complicado. Então, a doutrina da Trindade inclui problemas? Inclui. Mas que tipo de problema? Na nossa cabeça humana cabe um negócio do tamanho de Deus? Não cabe. Claro que isso não é desculpa para pregar algo que não está na Bíblia e enfiar a goela abaixo dos outros. Mas não é isso que a gente faz. Mostra de forma bastante clara, de forma bastante didática e simples, Por que é que a gente crê em um Deus que se manifesta em três pessoas? Por um outro lado, os problemas de quem não crê na Trindade são muito maiores. Porque se você não crê na Trindade, em geral é porque você não crê na pluralidade da unidade de Deus. Agora, se Jesus falou, eu e o Pai, que é plural, é dois, são um, como é que você crê nisso? Ou você não crê nisso? Tudo bem, em algum momento você vai ter que incluir a noção de que o Deus único de Israel, no mínimo, ele é Pai e Filho, no mínimo. Então ele já é dois. Se você quer negar isso, você nega o que Jesus falou. Quem viu a mim, viu o Pai. João 14. Não foi isso que Jesus ensinou? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem não crê na Trindade tem problemas muito maiores. O Senhor é o Espírito. E agora? Se só tem um Senhor, ele é Deus. Mentiu para o Espírito, mentiu para Deus. Ah, não sei. Vocês percebem? Claro, irmãos, que Deus é um assunto infinito. A sua natureza, como é que é? Como é que Deus, Pai, Filho, Espírito Santo se relacionam? Um envia um outro, um se subordina ao outro. Tudo isso é super complicado e tudo isso está na Bíblia. Agora, não é porque é complicado que nós vamos dizer que isso é uma mentira, uma coisa de Babilônia. Muito pelo contrário. É um prazer enorme conhecer a Deus. Não só as questões sobre a Trindade em si, mas as noções de que esse Deus, que é um e que é três, ele se divide para encher o céu e a terra. Para criar o céu e a terra. Ele vem ao mundo em forma humana, sem deixar de ser Deus. Ele morre por nós, para perdoar os nossos pecados, para destruir a obra do diabo na nossa vida, para destruir a morte, a doença, para destruir a miséria que o pecado criou. Tudo isso está dentro da doutrina de Deus, que é o único Deus verdadeiro, é o Deus da Bíblia. Aleluia por isso. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus para sempre. Não só por causa dessas poucas palavras, mas pela realidade de quem Deus é. Um ser maravilhoso, sério, complicado, difícil, mas um grande Pai de amor que nos recebe em Jesus Cristo, nos envia o Espírito Santo a cada dia para nos convencer, nos converter e nos transformar e nos fazer melhores do que nós somos. Amém. E que esse Deus verdadeiro possa fazer uma obra linda na nossa vida esse ano, todos os anos da nossa vida que nós vamos viver, até que a gente morra. E se a gente não morrer, até que Cristo venha. Amém. Vamos levantar e vamos orar. Oremos. Papai do céu maravilhoso, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo é que nós invocamos o teu nome. Obrigado pela presença do Espírito Santo, Pai. Obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade, Pai. Sabemos que ela é complicada, nós temos dificuldade de entender, mas nós sabemos que o Senhor a guiou, a colocou nas nossas mãos e transformou ela em espírito e vida para a nossa salvação, Pai. O Senhor nos perdoe os pecados, Pai. Destrói a obra do diabo na nossa vida, Deus. E nos ensina a nos amar e a te amar acima de tudo nesta vida, Pai. Que a tua graça nos baste e nos dê um ótimo ano, uma ótima vida. Guarda-nos a todos no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.